aqueles verdadeiros. Cicatrizes da guerra, das batalhas, várias, mas estão aqui, são amostra, são medalhas de tudo que foi conquistado. E não adianta vir contra, porque a intenção aqui é positiva. Talvez consiga entender o porquê desse caminho. No meio da rua, no chão puro, no palco mais caro, no palco mais fraco, no palco mais forte. Pra um, pra 50 mil, a força é a mesma. Aqui se marcha sempre pra frente, porque os guerreiros não tentam parecer, eles são. Formando um exército de fortes corações, adversos. Talvez consiga me entender. Escuta a batida do teu coração. Ele bate forte. Talvez, talvez consiga entender. Talvez consiga me entender. Que o dinheiro não é tudo. Consiga me entender. Que lealdade é tudo. Que humildade é tudo. Aqui, Mark B. Guerreiro, orgulhoso, preto, sem discriminar ninguém. Cabeça erguida. Com vocês, mais um guerreiro. Nitro D.